My Gravity Form Airborne at one liner. Maintain 3,000 feet. You are cleared on Saída Goli, but maintain 3,000 feet. And contact control 119 at decimal 8. They maintain 3,000 feet after that Goli departure. And 119 at decimal 8. Have a good day. My Gravity Form. Good departure, good morning. This is Mike Bravo, Uniform, maintain 3,000 feet on heading after that quality departure. Abatão, Mike Bravo, Uniform, radio contact on departure, club, fly level 180, quality departure. 180 on Goli departure, Mike Bravo Uniform. Estabilizando, 6312. 6312, chame torre 1986. 286, 6312. Torre Salvador, chame 6312. Janel 6312, vento 140 graus, 062, livre pouso, pista 10. Sente, livre pouso, 6312. Valeu, papapá, controle papapá, mais direto ao meu, tá no visual com tráfego já superado. Mais direto ao meu, sobrevoará por quantos minutos o Hospital São Rafael? 3 minutos. Confirme? De 2 a 3 minutos. Juliette Romeu, autorizado sobre voo. Autorizado, graças. Mike Juliette Romeu, reporte livrando o setor. Botará livrando o setor, Romeu. Abatango, Mike Bravo Uniforme, Veteran for Traffic Separate. Abatango, Mike Bravo Uniforme, City Track, Traffic Climb, Antifa Level 060. Restrict by level 060, Mike Bravo Uniform. Controle Salvador, trip 5297 para a descida. Trip 5297 aguarde. Abatango, Mike Bravo Uniform, traffic, travel clock, 7 miles, south, westbound, passing by level 070, to level 080, echo 110. Roger. There is no track and visual condition. Mike Bravo Uniform. TIP 5217, desça para 4000 pés, que legal, no 0 no 5. 040 10 no 5 5 2 no 7. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3304, informação hotel. Tá 3304, aceno identificação, via chegada bom, fidez até nível de voo 060. Fidez 060, 3304. Abatango, Mike Bravo Uniforme, traffic, through a clock, overtake, climb and maintain fly level 180. Clear to climb fly level 180, Mike Bravo Uniforme. Alô, Salvador, Chanel 6312, Librano. Do 4298. Informe a velocidade. Picada 250, Azul 4298. Confirme Azul 4298. 250, 4298. Azul 4298. Ciente. Sabatango, Mike Bravo Uniforme, mantém em Palé no 080. Gil, confirma, mantém em Palé no 060. Pode. Azul 4298, desça até nível de voo 090. 090, Azul 4298. Sabatango, Mike Bravo Uniforme, traffic. 11 o'clock, 12 miles, North Eastbound. Mantém em Palé no 090. Ok, maintain flight level 0802, Mike Bravo Uniforme. E nós, para autorização, Recife, nível 370. Tráfego que chamou sala? 9136. 9136, escute aí, negócio, só um minuto para cópia, para Recife, prepara para o Caracaju. O Caracaju, ciente, 9136. Informa o tráfego. 1 hora 7 milhas, rumo sudoeste, mantendo nível de voo 080, eco 121. Ciente do tráfego, tenho notificado 4298. Trip 5217, reduz a velocidade para 190 nós, é o número 2 na aproximação. 190, número 2 para aproximação, 5217. Azul 4298, informe velocidade. Sendo 210, pode conseguir na rotina. Aguarde, Azul 4298. Azul 4298, tráfego superado dessa via para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reposto estabilizado no localizador. Para 2000 pés, reposto estabilizado, 4298. Controle Mike Jet Romeo, está ingressando na litoral, próxima a Piatã para regresso. Mike Jet Romeo, ciente, aposte, aguarde transferência de comunicações. Vai aguardar para transferência de comunicação, Roberto. Mike Bravo Uniforme, could you climb to 180? Sabatango, Mike Bravo Uniforme, climb and maintain if I level 180. 180, Mike Bravo Uniforme. Trip 5217, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 225, limite ao QD Mike 100 de Simbra. Roda no zero, curva esquerda, saída Puka. Controle 119, decimal 80, transponder 5433, azul 9136. Azul 136, transição é a Aracaju, experimentar o feedback acionado. Gente, Puka Aracaju, 9136. Salvador, bom dia, passarelo 2223, cheio da informação, Índia na remota 14, nível 260, conquista. 2223, 260, autorizado, conquista, conforme o plano, decolada 10, curva direita, saída Gol, Leval, após Leval direto, controle 198, transponder 5432. Ok, 3-0, nível 260 para a Vitória da Conquista, decolagem da 1-0, primeira curva direita, saída agora, transmissão em vão. 5-4-3-2, transponder, 19-8, controle. Que razão para o que vai questionar, por saber? 22-23. West deviation, left turn 10 degrees, 20 miles to weather. Tá presente, está autorizado o cruzamento da final do 1-0 e final da Bata Mike Jante Romão. After deviation, fly direct to Jikia, Mike Bravo Info. 050, trip 5297. Trip 5217, seu limite é o QD Mike 1-0 de Simbra. Confirme. Trip 5217, desça para 2000 pés, QNH 1-0-5, aguarde vetor para o localizador. 2000 pés, aguarda vetor para o localizador 5217. Stan 3304, desça via para 4000 pés, reduz a velocidade para 1-9-0 nós. FM 4000, reduzir 190, 3304. Trip 5297 para o curso localizador, curve à esquerda, proa 135, autorizado final do procedimento ILSXP, reposto estabilizado no localizador. 135, reposto estabilizado no localizador 5297. Trip 5297, informe tráfego P7, está passando a posição do UNA, 2000 pés, é o ECO 190 da Azul. 5297. Azul 4298, estabilizado em aliança. Azul 4298, complete aproximação, chame torre, 1-8-6. 18-6, Azul 4298. Torre Salvador, bom dia, Azul 4298. Azul 4298. Batimento 1-0, 1-5, tá legal? Negativo 1.5 do Alter Marker, baixado trabalho. Bota visual, 4298. Torre Marte Jante Romeu, livrando. Beleza? Mativo, Marte Jante Romeu, faz um solo controlado. Portará no solo controlado. Pode confirmar o ajuste pro 4298, por gentileza? 1015. 1015. Torre Bravo Alfa, pronto pro ataque, Bravo 7. Papatango, Mike, mais bravo, uniforme. Vou confirmar qual é a aerovia, que deu uma dúvida aqui em relação à aerovia prevista. Só um minutinho, eu fiz uma coordenação, agora estou aqui dentro. Visual com campo, Azul 4298. Azul 4298, encontro autorizado na 1-0, 130 graus, 059. Pouso autorizado, repete o vento, por gentileza. Afirmativo, 140 graus, 059. Gente, 4298. 45. Ok, senhor, o senhor devia falar do outro do 1-7. E a gente ficou com dúvida aqui, porque o repetivo está Upper Whisky 1-0 para Brasília. Ok, só um minutinho que eu vou verificar. É porque antigamente seguia pela Upper Whisky 17. Vou só verificar o seu plano. Obrigado. Zero Kilo, confirm people on board. Roger, number of passengers on board. Localizador 5297. Trip 5297, chame torre 1-18-6. 118-6, obrigado. 3304, desça via para 2000 pés, autorizado, final do procedimento ILS X-ray, reposto estabilizado no localizador. Para 12.000, reporte estabilizado, 3304. Bom dia, 5217, mantém aproximação, aguarde pista livre. Aguarda pista livre, 5217. Dael, lei da possibilidade. Gente, Dael, o 19 daqui. Papatango, Mike Bravo Uniforme, contact Recife Center, 128.8, if a neighbor 133.25. Recife Center, 128.8, 133.25, have a good day, Mike Bravo Uniforme. 35, Solano 21.9, bom dia. 219, bom dia. Trip 5217, livre pouso de soma 0, vento 140 graus, 069. Autorizado pouso 5217. Oito. E Alfa Juliette, portão 8, 4298. Cristina 625, você me escuta? Escuta, 6225. Seu plano para Brasília, aerovia será Aero Whisky 10 e cumprirá a saída Momo. Momo Alba, pois Alba Unidos, aí segue conforme plano. É, só confirma a transição, por gentileza, de Momo. Momo, Albo, e após a posição Albo, Nidissa, e segue conforme plano. Momo, Albo e Nidissa, depois conforme plano, 6225, obrigado. 1923, pronto, cópia. Afirma. Guarulhos, 360 autorizado, via Brusque 50, intercala da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída da El, Leda após Leda Bidev, o controle opera 1-9-8, transformada 5-4-3-4. 7-1-4-0-0-69. 5-2-1-7. 5434 no transponder, o controle do 08, o gol 1923. 1923, protegimento correto, chamar o Fibra Cassar. Chamar torre 1186, então, 3304. Papa Romeu Tango de Abravo. Acione identificação. Tr 35 para Ilhéus. Afirmativo, sim, da informação. Chave travado, uma amiga foi de acerto. São 3304, mantém aproximação, aguarde ficha livre. Agora ficha livre da 3304. Clima Bravo, condições de... Segue-se a baixa altura e iniciar a decolagem a partir da cabeceira 35. Momento 1, 40 graus, 069, inicia a decolagem a partir da cabeceira 35, Lima Bravo. Por 20 milhas. Confirme seu destino, Tânia Bravo. 1219, bom dia. 1219, obrigado, bom trabalho. Tango, Índia Bravo. Salvador, muito bom dia, Trip 5217. Trip 5217, cruze Alfa, Kilo, parte 3. Alfa, Kilo, parte 3, Trip 5217. São 3304, livre pouso, são 021, 30 graus, 069. Sempre pouso no 0, tá? 3301. Formo tráfego taxiando a baixa altura, helicóptero sobre a pista 17, então 3304. 7-3304. Tá visão. Bravo Alfa, decolou Alfa 4-0, controle 1-9-35. Confirmando 1-9-8, controle. 19-8, Bravo Alfa, até. Controle Salvador Lima, Bravo Alfa. Lima Bravo Alfa, mantém-se em condições visuais, 500 pés. Autorizado, vai direto à plataforma, reporte 2-0, Mineiro de Salvador. Vai reportar 2-0, 500 pés, Bravo Alfa. O 145, pronto, copy. 145, pronto. Filhéus, autorizado nível 220, decolada pista 10, curva à direita, da El Leda após Leda direto, a saída, controle 198, transponda 5435. Autorizado, Ilhéus, nível 220, decolada pista 10, curva à direita, da El. Controle 198, transponda 5435, só confirma a posição após da El. Leda, conforme está na carta de saída e após direto destino, chame para o feedback acionado. Gente da El Leda após destino, gol 1435, chama quando pronto, o portão. Salvador, muito bom dia, tá? 3304, pronto. 3304, bom dia, tá aqui a Alfa, mantém antes da Juliette. E Alfa, mantém antes da Juliette, 3304. We have for takeoff wind 150 degrees, 04 knots, November 330 kilo. Salvador, passarela 2223 para táxi, PAB 41, autonomia de 020350, alterna Salvador. Passarela 2223, táxi via Pátio Índia no ponto de espera da 02186, altímetro agora 1015, bom voo. Ok, via Pátio e Índia no ponto de espera Bravo 186. Ingresso Juliette, tá 3304. 304, após o Passaredo, ingresso Juliette, portão 10. Após o Passaredo, ingresso Juliette, pro 10, 304. November 330 kilo, airborne at 44, departure 119, it is now 8, get 8. Good day. Navador approach, November 330 kilo, passing 1600. Climbing to flight level 380. November 330 kilo, middle contact on departure, climbing to level 380, Momo departure. Okay, via the Momo departure, climb to flight level 380, November 330 kilo. Salvador, passarelo 2223, próximo do ponto de espera da 120, então. Passarelo 2223, a linha decola, vento 140 graus, 06. A linha decola 2223. Salvador, outra 3663, autorização Guarulhos, nível de voo 320. 3663, chamando para qual tem? Ativo. Está pronto a cópia, está 3663. 3663, Guarulhos, autorizado 340, via Aperisco 50, na cola da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, lida, após lida de DEV, 47 para o via. Controle 1998, transforma 5444. Tem mensagem após da EL? Lida e após lida de DEV, 47 para o via. Da EL, lida de DEV. Empresário Guarulhos 340, da EL, lida de DEV, Aperisco 50, após 98. 5444 é transponder, decola da mesa direita, tá? 3663. Correto, sem parar de se bagacionar, tá? 3663. Chama lá. Solo Salvador Azul, 4299. Confirme, que chamou? É o Azul 4299, apenas seria a nossa saída prevista para Campinas. Israel, lida a bridge. Tá pronto, cópia? Ainda não, Azul 4299. Quer, chama quando pronto. Chama pronto, 4299. Dois, dois, dois, três, decola 47, controle 1, 19, decimal 8, bom dia. 19, 8, criado, bocalhado. Salvador, bom dia, passarelo 2223, decolado perfil da Gol e Creuza 2000 em subida. Bom dia, passarelo 2223, contato radar, saída da Gol. Gente, 2223. Na 63, 2, Recife, 350, autorizado via Aperisco 588, decola da pista 90, primeira curva esquerda, saída PUC Aracaju, controle 198, transporta 5453. Gente, autorizado 310, decola do 90, curva esquerda, 258, PUC Aracaju, 198, controle 5453, transporta 6312. 6312, 350, 350 nível, chame para a pista de gastronomia. 350, reportará para a puxa sanamento, 6312. Paulo Salvador, muito bom dia, trip 5221 no Ciente da Índia para autorização. Trip 5221, aguarde cópia. 5221. Do 9136 para pushback, acionamento 29. Do 9136 para pushback, acionamento 29.